momentu me të shpete ja djo shka nuk peteri për tja pu këtë shkere mija shmimash kere mija shmimash nuk e shpejtu nuk e gjin a pjena shpuru momentu me të shkere si ju si ju puru momentu me të shpete ja djo shka nuk peteri për tja pu këtë shkere mija shmimash kere mija shmimash nuk e shpejtu nuk e gjin a pjena shpuru momentu e di shkere trabalja kush me loj di shkomu ju e di shkere ve pacinu ta rënqinu komu ju e di shkere i shkrebi kush me mush vef su shki ju e pjef pu shtrabin ten që so luka se pi foj meu se kere që ofende ma shta levade gjë muzeu ainda nu e profissional u so sonho já morreu teve tempo pra aprender mas quem aprendeu fui eu agora sou o novo dom porque o dom nunca foi seu falam muito fazem pouco quando vejo anoiteceu não fez nada só falou olha no espelho quem perdeu tu tem uma vida de merda por isso que é meu por um momento sou Deus pra quem é ateu. Vocês baixam os meus sons, aplaudem só que no brilho. Grito vocês no teflon, quando o assunto aí sou eu. Cês já sabem a diferença que eu faço no evento. Agora cês me invejam fazer o que se eu tenho talento. Eles querem ser eu. Se eu por um momento eles pedem adeus pra não perderem pro tempo. Eles querem minhas rimas, querem minhas minas. Meu respeito, meu verdinho, apenas por um momento. Eles querem ser eu. Se eu por um momento eles pedem adeus pra não perderem pro tempo. Eles querem minhas rimas, querem minhas minas. Meu respeito, meu verdinho, apenas por um momento. Otários são baseados que eu queimo, prendo e assopro. Minha família só tem pró, todos eu defendo e aposto. Verdadeiros estão invadindo, gritando, é tudo nosso. Circo soterra os palhaços diante do meu terremoto. Cuidado com o que tu fala por aí de mim dos outros. Descolarei sua retina com uma série de três socos. Me testem, vejam se é só no rap que eu sou louco. Sua vida na minha rua tá valendo muito pouco. Quero só o meu dinheiro, não mexe com quem tá quieto. Quer ser pego como um coelho, então mexe com quem tá quieto. Não me importa quem tu é, então siga meus conselhos. Na moral é sua testa, bate no meu joelho. Eu cuido dos meus negócios com a BP e a de chinelo. Tô focado pra imperar, foda-se os pretos e os branquelos. Se parar no meu caminho, vai deitar no meu caminho. O que eu cuspo na KG é minha vida genuína. Eles querem ser eu. Se eu por um momento eles pedem adeus pra não perderem pro tempo. Eles querem minhas rimas, querem minhas minas. Meu respeito, meu verdinho, apenas por um momento. Eles querem ser eu. Se eu por um momento eles pedem adeus pra não perderem pro tempo. Eles querem minhas rimas, querem minhas minas. Meu respeito, meu verdinho, apenas por um momento.